ter sido um trabalho sucessivo de reuniões em Coimbra e aqui em Oliveira do Hospital, onde fomos visitados pelo seu diretor do Access Team e, portanto, do Grupamento de Centros de Saúde do Tinhal Interior Norte e pela senhora doutora Margarida Santos, coordenadora do Centro de Saúde de Oliveira do Hospital. A expectativa é que, em regime de mobilidade, rapidamente venha um médico para a extensão de saúde de Nogueira do Cravo e que no próximo concurso, depois de concluído o atual concurso que está em curso, portanto a colocação dos restantes 4 médicos do chefe deste concurso, na próxima leva de médicos que saem com a especialidade de medicina geral e familiar, pedimos 3 médicos para o Oliveira do Hospital. Um deles virá por mobilidade e pedimos mais 2 para repor o médico que se aposentou e o outro médico que pediu a desvinculação portanto, do Serviço Nacional de Saúde.